Vamos adorá-lo com todo o nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus, porque bom é estar na presença do Pai. Adora a tua igreja, te adora. nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Oh,